É um fato que o conteúdo pós-lançamento agrega e muito ao jogo base. E olha que o jogo base já tem muito conteúdo. Traz abordagens novas de jogar, tanto o modo combate quanto o modo predador, através dos novos personagens, principalmente a Arlequina e o Capuz Vermelho. E com a maioria deles também vem uma jornada própria, que não são necessariamente longas ou elaboradas, mas que traz a perspectiva daquele personagem em questão. Além de novos personagens, novas histórias relacionadas a vilões que ficaram de fora do jogo base também estão no passe, e são interessantes de jogar. Em termos estéticos, tanto o Batman quanto o Batmóvel receberam vários conteúdos únicos e inéditos para a série, que, além de detalhados, são bonitos e estilosos. Nem todo o conteúdo é diferente e diverso. Personagens como Batgirl e Azrael sofrem de falta de recursos próprios e únicos, além da ausência de traz alternativas para os dois. Óbvio que quantidade não supera qualidade, mas depois de todo esse tempo, é possível adquirir o jogo base mais o passe de temporada por um preço bom em qualquer plataforma. E essas foram as várias DLCs de Batman: Arkham Knight.